Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Aos vivos. As vivas. As vivas. O primeiro programa em portunhol selvagem do planeta Terra. Todos os sábados das 7 às 8 da noite. Boa noite, Vilanglo. Carúdio, Vila Anglo brasileira. Hoje aqui, 24 de outubro de 2020, 7 horas e 2 minutos. Aqui a Laura Corcuera. E a Silvia Nogueira, falando dos estúdios da Rádio TV Mundo Novo, no Condô Cultural, na Rua Mundo Novo. Nessa Vila Anglo brasileira, um bairro lindo e popular, com forma de coração, onde moram mais de 10 mil pessoas. No centro-oeste de São Paulo, sudeste brasileiro, Ameríndia, Pindorama, planeta Tierra. E aqui, 24 de outubro, sou em Escorpião, começamos nosso 17º programa. Como a cada semana a gente pergunta como que você está vivendo aí esse tempo de pandemia, vai echato peinã os tempos de pandemia, pá? Quais são as suas ilusões e preocupações? Manda seu áudio, manducar áudio para o zap aqui da rádio, põe tua voz no ar. É isso, Cajaru Bilanglo. 998247909, fala com a gente. Como vocês sabem, a gente nessa segunda temporada dos Aos Vivos dedica a cada programa um tema. E o tema de hoje nos entretece e fortalece muitíssimo, dá mais suma importância. Qual é, Lau? Culturas e resistências originárias. Isso, contamos com essa companhia. Vem com a gente, mas antes de entrar no tema, como de costume, a gente começa com o nosso... Dicionário de Palavras para o Mundo Novo. Você que tem acompanhado Aos Vivos aqui com a gente, sabe que a gente continua empenhada na criação da coleção de palavras para o Mundo Novo. Inspiradas pelo poeta brasileiro Manuel de Barros, a gente usa a função brincativa de juego e não a explicativa da palavra. E hoje a gente confessa mais uma inspiração, não é isso, Lau? É isso, sim. Também nos inspira muito Davi Kopenawa Yanomami. Um poço de sabedoria, né, Lau? Um poço de sabedoria. E uma grande inspiração para a gente. Aqui, muitas de nós estamos terminando de ler esse maravilhoso livro, A Caída do Céu. É um livro imperdível, pessoal. Se vocês puderem ler essas belas palavras do Davi, depois conta aqui pra gente conversar sobre o livro, que a gente adora esse assunto. E aí, desse dicionário de palavras para o mundo sonho, para o mundo sonho, para o mundo sonho. Que lindo isso! Para o mundo sonho, você que está acompanhando, talvez se lembre de Solo Sonhos, né? E do novo INDRA, o Instituto Nacional de Decolonização e Reforma Agrária. E também dos cotobraços e abraveiros que enviamos para vocês. Memorar com vizinhos, amigos, acontecimentos que deixam a gente alegre. É viver momentos de vervial quando o mundo lá fora grita por dentro do corpo da gente. E o ser de nome ornitonírico que dança cada noite conosco aqui nos estúdios da Rádio TV Mundo Novo. E também a gacuará, que traduz lindamente o milagre da chuva no sertão. A xirimirabólica, que é a matéria líquida que capta as energias do céu feito chuvinha com antenas. E também os miolhões incontáveis que falam da multidão alegre que se abraça numa mistura de molho com milho. E hoje, pessoal, nesse dia tão importante, a gente traz uma palavra de resistência, uma palavra renascimento. Uma palavra para os novos tempos, para o novo mundo, uma palavra para chacoalhar de uma vez os lençóis dessas terras lindas onde habitamos tantos e todes, com modos de vida tão diversos e culturas diversas, crenças diversas, deuses e deusas de tantos povos. Isso é divino, isso é divindades, numa pluralidade de línguas, cores, jeitos, trejeitos que formam esse grande corpo que é o nosso povo, que são muitos povos. Hoje, gente do céu e gente da terra. Hoje, a gente de todo mundo, ouçam aí, a gente vai dar um novo nome à nação, ao país, A gente gosta da palavra nação, dessa palavra feminina, porque ela abarca essa pluralidade e se diferencia do status oficial que carrega o país, a palavra masculina, nas suas oficialidades. Então, hoje, entusiasmadas pelo tema deste programa tão importante, compartilhamos com as ouvintes o novo nome dessas terras onde habitamos todos. A Plurinação Pindorama Brasil. Pindorama Brasil. Então, hoje, aos 24 dias de outubro desse ano pandêmico de 2020, já no Novo Mundo, nasce a nova nação país. Pindorama Brasil. Novinha nascendo agora a partir desse dia que é um marco para a derrubada de qualquer marco temporal. É isso. E você, ouvinte, o que você acha deste arrobo inadiável que hoje nos surpreendeu com a força da gravidade sobre o nosso dicionário? Manda um zap, conta pra gente a tua opinião. 99824-7909. Pindorama Brasil. Aos vivos. Às vivas. Às vives. O primeiro programa em portunhol selvagem do planeta Terra. Todos os sábados das 7 às 8 da noite. Covid-19. Segunda onda da Covid-19. Estados Unidos e Europa em alerta vermelho. Estados Unidos registram recordes diários de novos casos e países da Europa já preparam novos lockdowns e toques de recolher. Espanha, França, Portugal, Alemanha, Itália, Holanda e República Tcheca estão entre os países que decretaram estado de emergência e adotaram toque de recolher nas grandes cidades. A situação aqui no Brasil é diferente. Uma vez que o inominável minimizou a mortalidade da doença e desprezou a ciência, o país nunca chegou a decretar normas rígidas de distanciamento físico e confinamento. Assim que cada uma fez como quis ou como pôde, né? Por essa razão, muitos epidemiologistas dizem que o Brasil nem sequer saiu da primeira onda da pandemia. Por conta dessa aglomeração, esse do relaxamento das semanas de redução de todo isto, do cuidado pessoal e das medidas básicas, já há expectativa da retomada da pandemia depois de cerca de 13 semanas, reduzindo o número diário de pessoas mortas pela Covid-19. O Brasil registra quase 5 milhões e meio de pessoas infectadas e quase 160 mil mortes, já contabilizada segundo o boletim do Conselho Nacional de Secretaria de Saúde. O Brasil é o segundo país do mundo com mais pessoas mortas e o terceiro com mais casos de contágios do coronavírus. Também é o país que mais tempo ficou no topo de óbitos diários registrados. É isso. E mesmo sendo um dos países que menos testa no mundo, e apesar da ampla subnotificação reconhecida pelas autoridades sanitárias e até mesmo pelo próprio governo inominável. A gente lembra aqui que o governo do estado de São Paulo decretou fase verde para 6 regiões do estado, incluindo a capital. E essa fase orienta a flexibilização da quarentena provocada pelo coronavírus no estado. A mudança de fase, que começou no dia 10 de outubro, vai até 16 de novembro, quando será feita uma nova requalificação. No interim, muitos professores e estudantes voltaram às aulas, as ruas estão cheias e se vê muita gente na rua sem máscara. E, Sil, qual é o panorama geral da Covid-19 entre os povos indígenas? São quase 1.000 mortos e cerca de 160 povos afetados, isso segundo a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, mas a gente reconhece que provavelmente há subnotificação, porque os dados, né, que a gente obtém, eles estão assim já há algum tempo. Né? Então, a gente entende que não está sendo ali comunicada muita coisa que está acontecendo. Nas palavras de Célia Chaga Criavá, a professora e doutoranda em antropologia e liderança indígena, mortes indígenas no Brasil não são apenas números, são corpos com memórias, histórias e vozes coletivas. Enterrar um parente pelo genocídio em massa é enterrar mais um corpo que luta por direito. Então, cada indígena derrubada é uma árvore que é ameaçada. Isso mesmo. E assim como existem diferentes implicações da pandemia em cada contexto social, A Covid não afetou todos os povos originários do mesmo modo ou na mesma intensidade, como lembra a professora Bia Possato, coordenadora do projeto Resistências, que no dia 27 de outubro vai reunir representantes de 4 povos originários para um debate sobre a pandemia entre os povos indígenas e os desafios contemporâneos. Segundo Bia Possato, não há como dizer que os povos indígenas estejam sendo afetados pela pandemia de uma maneira global, pois há uma diversidade muito grande de formas de experiências de vida e de formas de ser indígena, né? Ela apresenta alguns exemplos que trazem luz ao entendimento sobre como a pandemia impõe circunstâncias especialmente difíceis para esses povos. Alguns territórios são invadidos por não indígenas que levam a Covid-19 para suas terras. Outros sofrem com incêndios, desmatamento. Alguns grupos com a economia pautada em atividades externas à aldeia ficam sem recursos e muitos não conseguem se manter isolados porque precisam se deslocar às cidades para assistência. Assim que quem tiver interesse de acompanhar o debate pode se inscrever gratuitamente. É só buscar na internet o ciclo de palestras Encontros, Diversidade Indígena e Desafios Contemporâneos, que está promovido pelo campus Santos Dumont do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. Aos vivos. Às vivas. Às vives. O primeiro programa em portunhol selvagem do planeta Terra. Todos os sábados, das 7 às 8 da noite. A propósito da chegada de Cristóvão Colombo por estas terras, em 12 de outubro de 1492, agora, outubro de 2020. Foram chamados de índios e não eram índios. Foram chamados de selvagens e não eram selvagens. Eram pessoas profundamente humanas e nobres, apegadas às suas tradições e costumes, apegadas à natureza, à honra e lealdade. E por defender os seus, por defender seus territórios usurpados pelo homem branco invasor, foram perseguidos e assassinados juntos às suas famílias. Hoje, todavia, nas montanhas, nas selvas e nos desertos, ecoa o grito de guerra dos que resistiram ao horror, dos que defenderam com suas vidas os seus. Hoje, nos toca a nós resgatar esse legado para mudar a história, para que a verdade dos que passaram essa escura época de massacre e colonização seja conhecida pelas futuras gerações. Devemos, então, desmitificar o que tem nos vendido o cinema norte-americano e a história europeia sobre os indígenas, onde são apresentados como o lobo mau do filme, quando a realidade é que só se defendiam do homem branco que tirava deles o que pertencia por direito, perseguindo e assassinando sem compaixão. É necessário que esta geração e as que vierem saibam a verdade histórica para que vejam esses lutadores pela liberdade como o que são, heróis e não foragidos. Eles merecem que nós demos o lugar que eles pertencem à história desse continente, reivindicando sua luta permanente pela justiça e pela liberdade dos seus, das suas famílias, de suas aldeias, de suas nações e de seus povos. Autor desconhecido. Sou Alfonso Torres Lira, coordenador do movimento e faço parte da Frente de Arte e Cultura do MTST. E con este audio do MTST, lembrando que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional no México fiz un bonito manifesto na última semana. Hoje o tema da semana son os povos originarios, as culturas en resistencia, guardiães da floresta. Aí vamos entrando aqui, começando o nosso tema, né? Resolver alguns equívocos. A maioria das pessoas no Brasil e no mundo tem uma ideia equivocada sobre o que chama genericamente de índios. Acha que esses povos constituem um bloco único, com uma mesma cultura, mesmas crenças e mesma língua. Essa ideia equivocada reduz culturas originárias tão diferenciadas a uma entidade supraétnica. São muitos povos com diferentes culturas, línguas, crenças, saberes, e o termo genérico índio apaga essas diferenças. Hoje vivem no que chamamos Brasil, Pindorama Brasil, mais de 305 povos, 240 etnias, falando 188 línguas diferentes. São quase um milhão de pessoas que resistem ao genocídio permanente começado há 520 anos com a colonização. Outra ideia equivocada é considerar as culturas indígenas como atrasadas ou primitivas. Os povos originários produzem saberes, ciências, artes, literatura, poesia, música, crenças, enfim, sabedorias muito refinadas e temos todos muito a aprender com todos esses povos. Outro equívoco, o congelamento das culturas indígenas, estranhar o indígena que usa calça e camisa, óculos, relógio e que fala português ou inglês ou espanhol. Ou o que ele quiser falar, né? É. Mais um equívoco, achar que os índios fazem parte do passado do Brasil. Ver a tradição viva como primitiva porque não segue o paradigma ocidental. O paradigma ocidental europeu, né? Europeu, bem frisado, Lau. Outro equívoco importante é o brasileiro, brasileira, brasileire, não considerar a existência de sangue indígena na formação da sua identidade. Há 500 anos não existia, no planeta Terra, um povo com o nome de povo brasileiro. O povo novo da plurinação Pindorama Brasil foi formado nos últimos 5 séculos com a contribuição, entre outras, de 3 grandes matrizes, as europeias, as africanas e as indígenas, cada uma abarcando muitos povos. Sobre a palavra índio, Índia, nas palavras de Daniel Munduruku, essa palavra tem às vezes um quê de inocência, talvez essa inocência branca, né, que a Fanon trabalhou muito bem, né, nas suas pesquisas anticoloniais, em que a usa, né, essa palavra que tem conscientemente ou inconscientemente uma atitude política como forma de mostrar poder ou opressão. Antes de 1970, não havia uma consciência pan-indígena por parte dos povos nativos. Eram grupos isolados em suas demandas políticas e sociais, e cada grupo lutava por suas próprias necessidades de sobrevivência. Somente depois que começaram a encontrar os outros grupos durante as encontros indígenas é que esses povos originários passaram a ter clareza de que se tratavam de problemas comuns a todos os grupos, comunidades. O Estatuto do Índio orientou as relações do Estado brasileiro com as populações originárias até a promulgação da Constituição de 88, de 1988, que defende os direitos desses povos, mesmo se até agora a Constituição não se cumpra. Com a luta coletiva dos povos originários, o termo índio passou por uma ressignificação política. Foi um termo usado na relação política com o Estado brasileiro, mas cada grupo continuou a se chamar pela própria denominação tradicional. Isso não significou abrir mão do jeito próprio de se chamar, quando muitos chamavam os outros ou pessoas indígenas pelo termo parente. Por incrível que possa parecer, não há relação direta entre as palavras índio e indígena, embora o senso comum tenha sempre nos levado a crer nisso. Basta uma olhada num bom dicionário que a gente logo percebe que há variações em uma e na outra palavra. No fundo, mesmo os dicionários têm alguma dificuldade em definir com precisão o que seria o termo índio. Por esse motivo, por esse caminho, vemos que não há conceitos relativos ao termo índio, mas apenas preconceito. Selvagem, atrasado, preguiçoso, canibal, estorvo, bugre são alguns deles e foram essas visões racistas e coloniais que chegaram aos nossos dias com a força da palavra. É sim, é quando muito, alguns dicionários dizem que é como foram chamados os primeiros habitantes do Brasil, mas não é assim. Por outro lado, o termo indígena significa aquele que pertence ao lugar, originário, original do lugar. Indígena é essa significação. E se pode notar assim que é respeitoso reportar-se a alguém que vem de um povo ancestral pelo termo indígena e não índio. E nunca índio, gente. A gente aqui vem, né, conversando com vocês sobre o dicionário das palavras, coleção de palavras para o novo mundo. Vejam como é importante, né? Os termos que a gente usa, como que a gente usa, como uma palavra pode estar muito impregnada de racismo e preconceito sem a gente se dar conta, e a gente usa nessa condição de inocência, entre aspas, né? Então, é importante a gente pensar nos termos que a gente escolhe para dizer. É isso, Sil. Outra palavra traicionera usada para identificar os povos originários é tribo, ou tribu, em espanhol. Mas o que tem de errado com essa palavra? A antiga ideia de que os povos originários são dependentes de um povo maior, a palavra tribo, está inserida na compreensão de que os indígenas são pequenos grupos incapazes de viver sem a intervenção do Estado, quando realmente é outra forma de articulação e de convivência em comunidade. Ser tribo é estar sob o domínio de um senhor ao qual se deve reverenciar, né? Essa é a lógica colonial, a lógica do poder, a lógica da dominação. Os povos originários da Pindorama Brasil deveriam ser tratados com o status de nação, pois têm autonomia suficiente para viver de forma independente do Estado brasileiro, e mesmo todos os povos originários das Ameríndias. Aí, mencionar um projeto bem lindo que é Corpos que Falam, um lugar para as vozes de estudantes de pós-graduação em quarentena, que estão fazendo estudantes jovens indígenas de distintos povos. Isso. Hoje também trazemos essa questão muito importante que tem a ver com o nosso tema. Talvez você já tenha aí ouvido e está acompanhando, mas se não, acompanhe aqui com a gente, que é uma questão bem importante sobre o marco temporal. O marco temporal é um processo aí considerado um dos mais importantes para os povos originários dessa Constituição de 1988 no Brasil. O Supremo Tribunal Federal pode iniciar em breve o julgamento que definirá os rumos das demarcações das terras indígenas no Brasil. O que está em jogo é o reconhecimento ou a negação do direito mais fundamental aos povos indígenas, o direito à terra. Há duas teses em disputa. De um lado, a chamada teoria do indigenato, que reconhece o direito territorial dos povos indígenas como originário, segundo os termos da Constituição. Do outro lado, uma proposta que restringe os direitos desses povos às suas terras ao reinterpretar a Constituição com base na tese do chamado marco temporal. Nessa interpretação, defendida por lobbies ruralistas, os povos indígenas só teriam direito à demarcação das terras que estivessem sob sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição brasileira, ou que nessa data estivessem sob disputa física ou judicial comprovada. Então vamos entender o caso, pessoal. Tramita no STF um pedido de reintegração de posse, um recurso extraordinário movido pela Fundação do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, a Farma, contra a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, e indígenas do povo Xoclen, envolvendo a terra indígena Ibirama-Lacanhô, área reivindicada e já identificada como parte do território tradicional, também habitado por populações Guarani e Caigangue. O recurso teve a repercussão geral reconhecida pelo plenário do STF em 2019, ano passado. Isso significa que o que for julgado nesse caso servirá para fixar uma tese para todos os casos envolvendo demarcações de terras indígenas em todas as instâncias do judiciário. E o que está em jogo? A decisão da Suprema Corte irá impactar o futuro de centenas de populações indígenas, já que a aplicação do marco temporal pode dificultar ainda mais as demarcações indispensáveis à sobrevivência desses povos, à pacificação de conflitos territoriais históricos, além de coibir a violência resultante de invasões e atividades ilícitas, como grilagem de terras, garimpo e extração de madeira. A existência dos povos indígenas isolados também estará ainda mais ameaçada caso a votação seja favorável a essa tese do marco temporal. Isso porque, por seu modo de vida nômade e avesso ao contato, é impossível comprovar a presença desses grupos em 5 de outubro de 1988, né? Faz quase 40 anos, nas terras que hoje habitam ou que estivessem reivindicando formalmente o reconhecimento dos seus territórios. Pessoal, só, né, vamos pensar que quando a gente, quando que esses povos vêm de fora para tomar terra, já tinham esses habitantes aqui há tanto tempo, né? Chega a ser um pouco ridículo a gente colocar isso, falar sobre isso, né? E ainda trazer a questão dos índios isolados, é tudo um grande absurdo, né? Mas aí segue essa luta, a resistência indígena e esse devorador, né, de terras, de modos de vida, que é o Estado brasileiro. Então, continuando num contexto em que ataques do governo federal ameaçam os direitos indígenas e no legislativo, projetos e bancadas contrários aos povos indígenas se sobressaem, os olhares e as esperanças de garantir que os direitos constitucionais dos povos originários não sejam desfigurados se voltam ao Supremo Tribunal Federal, o STF. Assim que o caso que se está discutindo da reintegração de posse movida contra o povo Xoclen em Santa Catarina significa que a decisão tomada nesse julgamento terá consequências para todos os povos indígenas do Brasil. A Corte Suprema, a Suprema Corte, poderá, assim, dar uma solução definitiva aos conflitos envolvendo terras indígenas no país e garantir um respiro às comunidades que se encontram atualmente pressionadas por os setores econômicos. Espero que a Suprema Corte seja a Suprema Corte, não Corte Supremo, né? É isso. Todo o nosso apoio para essas resistências originárias, essas culturas ancestrais, das que temos que aprender muito, escutar muito, é tempo dessas falas e dessas práticas comunitárias, verdade, Silvia? Isso aí, isso mesmo. Salve todo o nosso apoio para todos os povos originários ao ET. Hija del agua y la naturaleza nací, pura y transparente mis montañas recorrí, de tierra y hojarasca mi cuerpo se formó. Luna que alumbra, tu mujer, el ancestral. nós ouvimos Mujer Originária, de Mengxikiwe, El Canto de la Tierra. Hoje, estamos em um momento crítico em relação às demandas necessárias para virar nosso jogo no cenário político brasileiro. São palavras do mandato coletivo Jaraguá e Guarani. Hoje, cenas de abandono das políticas públicas são perceptíveis em um pequeno passeio pelo centro da cidade de São Paulo, onde os socialmente desfavorecidos neoliberais se isolam em uma bolha e fecham os olhos para a desgraça alheia do morador de rua, dos famintos, dos indígenas e de toda uma camada da população que se tornou parte excluída dos cuidados e regulamentações de obrigação do Estado. Mandato coletivo Jaraguá e Guarani tem muito a falar e muito a fazer pelo bem comum. Hoje nós estamos tratando de falar com a Sônia Barbosa Guarani, integrante do Mandato Coletivo Jaraguá. Mas a Sil Nogueira sabe muito bem dos tempos indígenas e dos tempos guaranis. E aqui, quando somos 7 horas e 34 minutos, ainda não conseguimos localizar a nossa querida companheira Sônia Barbosa. Também a gente não sabe, né, se eles estão tendo ali sinal, se está conseguindo ligar. Então, enquanto a gente espera um pouquinho para ver se a gente consegue falar com a Sônia, não sei também se os ouvintes aí escutaram um telefone de fundo, a gente pede desculpas, a gente está tentando aqui de várias maneiras o contato. Mas a gente vai, nesse momento, pular... né, para avançar um pouco para a poesia que a gente costuma fazer semanalmente aqui no Aos Vivos, né, para ver se a gente consegue estabelecer o contato com a Sônia e voltar com a entrevista aí para vocês, tá bom? Então, seguimos, pessoal. Também espero que seja possível, né? A gente pensou com tanto carinho que a Sônia tem tanto a falar e muito, né, a contribuir assim com os ouvidos de todos nós, né? Aqui nos estúdios, em casa, seria uma conversa, ou será uma conversa muito bonita, muito boa, mas vamos ver se a gente consegue, tá bom? A gente vai dar aí seguimento com a poesia e logo volta para contar para vocês onde a gente chegou. É, e a gente conta com a sua companhia nessa espera aí e, claro, com a poesia também. Temos aqui agora um trecho de canto de um xamã marubo. Na Amazônia, um xamã ou pajé pode obter cantos dos espíritos das árvores que são imortais, mais sabidos e belos do que nós, os viventes. Para compreender as narrativas e os cantos indígenas, torna-se tão necessário, como vocês e o Nogueira me está ensinando, conhecer um pouco mais dos mundos em que eles são criados. E também aprendo barbaramente com esses mundos. A gente aqui vai ler a tradução do canto de um xamã marubo, Armando Tcheropapá, para os ouvintes conhecerem. O canto pertence ao espírito do gavião preto, que visita o corpo de Armando e canta através dele. É por isso que na Amazônia os povos indígenas costumam dizer que os xamãs, ou pajés, são como um rádio, né? Eles são os responsáveis por transmitir as falas e cantos dos espíritos dos animais, das árvores e de outros elementos disso que chamamos de, muitas aspas aí, natureza. Armando, na verdade, não é, como você me explicou, Sil, exatamente o autor do canto que segue, né? Mas o seu transportador, como um sujeito coletivo, né? Isso mesmo. E essa tradução que a gente vai ler para vocês, porque a gente não sabe ler marubo, infelizmente, ainda não, é do Pedro Cesarino. Flor de tabaco névoa. Caindo e planando. A morada do céu névoa. Vai mesmo voando. Assim sempre fomos. Na colina terra espírito. Na colina da terra névoa. Há tempos moramos. Flor de tabaco niebla. Cayendo y planeando. La casa del cielo niebla. También volando. Así siempre fuimos. En la colina, tierra espíritu. En la colina, tierra niebla. Hace tiempo vivimos. compañeros han caído, pero no nos vencerán, porque por cada indio muerto, otros miles nacerán, porque por cada indio muerto, otros miles nacerán. Totorores y paeses, yanaconas y guambianos, totorores y paeses, yanaconas y guambianos, poco nunca se apiedar, todos indios colombianos, poco nunca se apiedar, todos indios colombianos. La tierra piensa, guardia, guardia, fuerza, fuerza, guardianes de la vida, guardianes del planeta, de esta tierra herida, de esta tierra nuestra, astros luminosos protegiendo la paz, bastones poderosos, precursores de paz, la voz de la conciencia representada, de resistencia con un gran ideal, de respetar la esencia de la tierra heredada y compartir amor y justicia ancestral. Música, el himno de la guardia indígena, guardia fuerza. Parranderos del Guaca, con Andrea Echeverri, Alia Kamind, Amos Pinheiros, Shani Mesa, La Perla, Carlos Arturo Virja Marim, Deli Elícide, Mussi Passu e Eulália Yagari. Con este himno de la Guardia Indígena nos queríamos también lembrar que la poesía que leímos antes, que tiene todo que ver con el tema de esta semana, es como el espíritu del gavião que está ahí diciendo cómo surgió, ¿no? A partir de las flores de tabaco desprendidas que van voando para el céu de névoa, céu névoa, o último dos patamares celestes da cosmología marubo. En este mundo há diversos patamares celestes que possuem diversos habitantes, aldeias, festas e cantos. Os espíritos que ali vivem são mais antigos do que os maru... Opa! E aí, esse espírito, que é a Sônia, que aparece aqui como uma gavião. Sônia? Alô? Alô? Carúdio? Carúdio? Recoporã? Carol, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Você nos ouve bem? Tudo bem. Eu que estou ouvindo muito baixo. Ah, tá bom. Vamos tá saber ouvindo, se vamos... colocamos um pouco mais a nossa voz. Você aqui apareceu como um espírito do gavião. Oi. Oi, oi. Consegue ouvir melhor? Agora tá. Eu fechei a porta aqui. Vamos saber. Um prazer falar com você, Recoporã, Sônia. Uma alegria. Recoporã, Dele. Ai, Coporã, Aoete, uma alegria ter você aqui no programa. A gente está muito feliz que você topou de conversar aqui com a gente. E a gente queria que você contasse um pouquinho aí sobre você estar, né, no mandato coletivo Jaraguai Guarani. O que você quiser conversar, assim, contar um pouquinho para as pessoas, para os ouvintes que estão te ouvindo. Conhecerem um pouquinho, né, do que vocês estão propondo. E você contar também um pouco para a gente como que está a pandemia aí na aldeia, como está a situação da tenda, o cinturão verde, tá. O que você achar mais importante falar, tá? Aqui tá somos bom. Todos ouvidos, você que coordena aí o que você achar importante. Ah, tá certo. Pode começar então? Pode sim, pode aqui. Sim. Ah, então tá. Bom. Boa noite a todos, é Carúdio, né? É, sou Sônia Aramirim, sou moradora aqui da Terra Indígena Jaraguá, liderança, ativista, militante do meu povo. É, já moro aqui no Jaraguá há 18 anos, né, que eu moro aqui. E a gente hoje estamos saindo como uma mandata coletiva, né, que se chama Jaraguá e Guarani, pelo partido do PSOL. E por que, né, dessa candidatura hoje? Assim, a importância que ela tem hoje para nós, né? É, durante o período de toda a minha vida, assim, eu nunca na história política do Estado de São Paulo, nunca teve uma cadeira que pudesse, que tivesse uma cadeira para indígena dentro da Câmara Municipal, né? Uhum. E todas as nossas lutas, tudo que nós já fizemos em relação por demarcação de terra, por melhoria da nossa comunidade, pela questão da vida, pela questão da proteção à natureza. Então, sempre a gente teve que lutar com as nossas próprias mãos, né? Sempre tendo que ter apoio de parceiros, a gente tem que procurar os parceiros para estar nos apoiando, sempre foi assim. E o que aconteceu a partir disso? Foi a partir da tenda que a gente quis, né, e participar dessa candidatura por causa do descaso do governo, que todas as vezes que a gente está nessas lutas por uma vida melhor dentro da comunidade, questão de saúde, questão de educação, questão de terra, a gente sempre teve embates, né? A gente nunca teve realmente pessoas que pudessem assim chegar e falar assim, olha, a comunidade realmente precisa de ajuda e vamos ajudar. Nenhum dos órgãos públicos, como prefeitura, estado, nunca nos proporcionou uma vida melhor para a comunidade. Sempre a comunidade vivendo de uma forma muito precária, né, principalmente saneamento básico, porque a gente, o que tem hoje aqui na comunidade, a gente tem um rio dentro da comunidade que está totalmente poluído por uma questão de moradias irregulares acima da nossa comunidade, né, em outros bairros, do Jaraguá, por exemplo, e toda a sujeira de esgoto cai dentro da comunidade, então as crianças não têm nem, na época do verão, por exemplo, as crianças não têm nem a condição de tomar um banho digno, sabe? Mas agora então, com uma pandemia, assim. Oi? É mais com uma gravidade agora da pandemia. E sim, ainda piorou essa situação. Então, o que aconteceu? Quando nós estávamos ocupando o terreno da tenda, porque já tinha derrubado mais de 500 árvores, né? Estava para ser derrubada mais 4 mil, com a construção de 11 torres a 10 metros, a 10 passos da comunidade do Jaraguá, da aldeia. E isso vai ter um impacto ambiental muito grande. Teve um estudo que ali foi realmente um crime ambiental, né? O Ministério Público do Estado fez um estudo e realmente viu que ali foi um crime realmente ambiental. Nós não temos apoio do Ministério Público Federal, né? Que o Ministério Público Federal é um órgão que devia estar do nosso lado nos apoiando nessa questão, virou as costas para a gente. O desmonte da FUNAI, tanto a FUNAI de Brasília quanto a FUNAI de São Paulo também, nos virou as costas. Nós temos um governo que está hoje com o presidente Bolsonaro, que está ameaçando todas as comunidades indígenas de não demarcar mais terras. Então, nós hoje estamos totalmente, não só o Jaraguá, mas o Brasil inteiro, onde tem populações indígenas vivendo dentro das suas comunidades, estão em risco de extinção. Isso é fato. Então, o que levou nós a uma candidatura coletiva? Muitas pessoas falam, mas por que coletivo? O que quer dizer coletivo? As pessoas nem entendem o que quer dizer coletivo. Coletivo é todos nós juntos, sabe? Uhum. A comunidade toda junta. Não é, não é eu, Sônia Barbosa, que vou ser a vereadora. Não é isso. Uhum. É toda uma comunidade trabalhar em conjunto, resolver os problemas todos de forma que toda a comunidade esteja a par de tudo que está acontecendo. Isso é uma forma coletiva que a gente está procurando fazer. Então, a tenda foi um braço a mais para a gente tentar entrar com uma vaga na Câmara Municipal por questões de sobrevivência, por questões da questão da Mata Atlântica, da questão da ampliação das terras, da questão do saneamento básico. Lógico que a gente entrando na Câmara Municipal hoje, não vamos só focar também na comunidade. Tem a questão, é a vereadora do estado de São Paulo, entendeu? É então, isso que eu até ia... Ai, perdão, Sônia. Oi, desculpa, eu tô falando muito. Né? Não, mas é muito bom, a gente quer mais te escutar, que a sua voz venha mesmo para as pessoas entenderem, até coisas muito importantes, como a questão de uma chapa coletiva e tudo mais, né? Mas a questão da chapa... Do mandato, né, coletivo Jaraguá e Guarani, é uma importância que não é só para os Guarani, né? Acho que é isso não. Que também é importante as pessoas entenderem, que é importante para todos na cidade, porque os Guarani estão ali como guardiões da floresta, preservando e cuidando da vida de todos, né, da comunidade maior. Uhum. É porque nós indígenas somos assim. A gente pensa, lógico, no nosso povo, né, lógico, mas a gente também pensa no próximo. Eu sou muito assim, sabe? Eu, Sônia Aramirim, sou muito assim. De não pensar só em si mesmo, a gente tem que pensar hoje, nos momentos que nós estamos passando, de tudo que está acontecendo no mundo, e lógico, não é diferente aqui em São Paulo, tudo que a gente está passando, a gente precisa realmente estar fortalecido espiritualmente, porque é uma questão espiritual também. Uhum. Então, a gente precisa estar se envolvendo com outras pessoas. Nós não estamos isolados no mundo. São Paulo é uma das maiores capitais, né, do mundo. Uhum. E a gente precisa realmente focar não só na comunidade do Jaraguá. Hoje, nós temos 644 indígenas em contexto urbano, quer dizer, vivem na cidade. Uhum. Né? A gente diz que a comunidade do Jaraguá, ela não é uma aldeia urbana. Nós não somos índios urbanos, nós somos uma aldeia de resistência. Sim. Nós somos índios resistentes moradores desse espaço. Então, os indígenas que estão em contexto urbano, se nós dentro da comunidade, morando em aldeias, já sofremos todo preconceito e discriminação, agora imagina esses indígenas que vieram de outro estado, hoje estão morando muitas das vezes em favela, muitas das vezes estão morando em aluguel, muitas das vezes estão sendo maltratados por ser indígena e morar na cidade, sofrendo todo preconceito e discriminação dentro dos hospitais, dentro de lojas, em supermercado. A gente sabe que isso acontece. Sim. Então, a gente precisa poder apoiar esses indígenas que estão em contexto urbano, né? Porque muitas das vezes eles também não têm mais para onde correr, com a situação que está o país hoje, entendeu? Sim, sim. Queria saber se você podia contar para a gente também, pensando aí no Jaraguá, que é esse ponto de resistência, de força, né, Guarani, que eu acho que é um ponto tão alto que era para que a cidade de São Paulo inteira visse e soubesse, né, que é uma cidade, que é um lugar tão Guarani, essa cidade inteira, né? Também talvez, Sil, porque a gente que está nos ouvindo, as pessoas aqui na Vila Anglo-Brasileira, e mesmo em outras partes, não só do São Paulo, pensam que o mandato Guarani está tratando de promulgar é uma coisa isolada, que não tem que ver nada com elas, né? Ou com eles. E, sin embargo, existem todas umas conexões, né? Sim. Então, seria bem legal se a Sônia pudera compartilhar. Oi, tô ouvindo. Você está ouvindo agora? Tô. Ah, tá. Se você poderia compartilhar a sua visão também de como as coisas estão bem interrelacionadas e como uma pessoa que está aqui na Vila Anglo talvez pense, mas eu não tenho nada a ver, né, com esta prática e com tudo que o mandato coletivo Jaraguá e Guarani está tratando de fazer, né? E, sin embargo, está tudo bem conectado. Você sabe bem disso, vocês como sujeitos coletivos, né, também. Ah, tá. Eu vou ver se eu vou responder a pergunta, não entendi muito direito, mas acho que eu entendi mais ou menos. A Laura está perguntando... Como nós vamos trabalhar junto com os não indígenas, é isso? É, isso, ela quer saber um pouco dessa, como que é essa interdependência para um ouvinte que está aqui na Vila Anglo, perto da Pompé, bem longe da aldeia, como que essa pessoa pode entender essa relação de interdependência que o Juruá tem aí com os Guarani que estão longe, né? Como que essa chapa pode contribuir para a vida de quem está aqui e acha que não tem nada a ver com isso. Tá. Né? Quando no fim sim, tem entendi. Tudo a ver com isso. Né? Sim, entendi. É, o que eu muitas das vezes eu fico pensando, né, em relação a isso, é preocupante porque hoje o nosso governo está muito defasado, né? Um governo que não atende realmente as minorias, acho que não minorias, porque nós somos maiorias, eu penso assim, mas as pessoas que estão em situação mais vulnerável, assim, sabe? Pessoas que estão realmente precisando de ajuda, precisando de apoio, e nós, dentro da Câmara Municipal, como eu falei numa live antes de ontem, né, a gente tem que deixar as portas abertas para que as pessoas venham nos procurar e pedir realmente apoio, porque não é só apoio da nossa população indígena. Nós precisamos também apoiar as pessoas que moram em comunidades de favela. Nós precisamos apoiar os moradores de rua. Nós precisamos apoiar as pessoas que estão em vulnerabilidade de mobilidade, sabe? Uhum. Pessoas que são as pessoas invisíveis desse estado. Porque nós, não só nós somos invisíveis. Tem muita gente que está invisível e que o governo nunca dá atenção. Sabe, as pessoas ficam, muitas das vezes, precisando de ajuda, precisando de apoio, e não sabem a quem recorrer, não sabem a quem procurar. E muitas das vezes, a Câmara Municipal hoje, ela não dá liberdade do povo, né, que ali é a casa do povo, como eles falam, né? Uhum. Então, muitas vezes, não dá liberdade para o povo ir até lá e reivindicar seus direitos. Eu acho que direito é do ser humano, direito é de todos nós. Então, nós precisamos realmente deixar as portas daquela casa realmente abertas para que as pessoas que realmente venham nos procurar e falar assim, olha, nós precisamos de apoio, o que, que você pode nos apoiar? E a gente conversar num coletivo junto com outros vereadores que lá vão estar, né, vereadores novos que vão entrar, uhum. Porque os velhos, eles não estão fazendo e nunca fizeram nada. Por isso, a necessidade do mandato coletivo, porque até hoje nós sempre fomos esquecidos aqui no Jaraguá e todo o contexto aqui do estado de São Paulo. Então, se nós não queremos ser esquecidos, a população também não pode ser esquecida. Esse é o meu pensamento. As minorias são maiorias, né, Sônia? Tornar visível quem fica invisível. Sim. É, somos maioria, é isso aí mesmo. Tornar visível, porque são vidas, são pessoas. Eu creio muito nisso, sabe? Uhum, a gente não pode mais deixar as pessoas serem pisoteadas pelo governo. Isso é fato, não podemos mais. Porque a gente já se calou há muito tempo. E eu vejo, muitas das vezes, sabe, com essa pandemia que teve, que está tendo agora, eu vi as pessoas, as necessidades das pessoas, sabe? Eu vi que as pessoas realmente estão... frágeis, sabe? Uhum. Muito frágeis. Foi nessa hora que as pessoas começaram a se mostrarem, a ver que realmente a fragilidade pegou essas pessoas e aí começaram a aparecer essas pessoas que estavam vivendo. E foi através dessa pandemia que essas pessoas começaram a conhecer essas pessoas. Então elas não podem mais ficar invisíveis. Elas têm que ser visíveis sim, e essas pessoas têm que ser ajudadas e apoiadas sim. Para mí es hora de que el pueblo blanco callemos y escuchemos a voces, porque... Os Juruá, Lau. Juruá. Total. Juruá precisam escutar os Guarani, todos os povos originários, né, Sônia? Finalmente, uh-huh. Chegou o momento, né? É a hora. Eu tô ouvindo aí os Jaraguá, o Jaguaquere. Tanto é que uma vez veio o pessoal do Quilombo, do Vale do Ribeiro aqui, né? E eu achei uma palavra muito bonita. Ela falou assim: eu perguntei, né? Eu não entendo muito sobre a população negra, os quilombos, né? Aí ela começou a me passar os nomes: tem os quilombos de resistência, tem os quilombos disso. Aí ela falou assim: as favelas, nós falamos que as favelas são as irmandades. E eu achei isso uma palavra muito, muito forte e bonita, sabe? Em vez de dizer favelas, são irmandades, né? Irmandades. Que vieram de uma escravidão e hoje estão praticamente largados e julgados dentro dessas comunidades, né? Dentro dessas irmandades. Uhum. E a gente precisa realmente mudar esse contexto de fala de discriminatória. Eu acho que favela é como se fosse algo que tivesse ser perdido, sabe? Acho que não é bem assim. Não, não é não. Isso é tudo pejorativo. A gente falou bastante aqui, sempre vem falando nos programas aqui da rádio sobre a necessidade da reforma das palavras, né? Porque as pessoas acabam sendo muito carregadas de racismo, de preconceito. Mas a gente queria muito te agradecer, Sônia. A gente tem um espaço muito curtinho de entrevista, né? E a gente está terminando o programa já. Mas eu queria te dizer que você é sempre muito bem recebida aqui. Quando você quiser um canal para falar, se a Patrícia também, acho que a Tamiquã também está na chapa, né? Se elas quiserem também em algum momento falar, elas são muito bem-vindas. A rádio está totalmente aberta para vocês. A gente pode combinar quando vocês quiserem. E eu queria te agradecer muito por falar aqui com a gente. Espero que os ouvintes tenham aí, pelo menos, despertado a curiosidade para conhecer um pouquinho mais do mandato coletivo. E espero que você possa voltar em algum momento falar com a gente de novo, que foi um prazer, foi uma alegria. E te agradeço muito, ao ET, a Gudjawete. Não, eu que agradeço pela oportunidade. Desculpa a confusão aqui do telefone, mas deu tudo certo. E eu quero agradecer quem estava ouvindo, né, os ouvintes aí. E é isso, eu acho que a gente tem que seguir em frente, né? Ser forte, humilde, ter humildade em primeiro lugar. É, sempre mudar o jeito de ser, porque a gente tem que... O ego tem que ficar lá atrás, né? Então a gente tem que ser humilde, como sempre. E eu quero deixar o número aí para quem não sabe, é 50-520. 520 é 520 anos de resistência do povo indígena aí no Brasil. Número e perfeito. É isso. Vou aqui repetir, número perfeito, vou repetir para ninguém esquecer. 50-520. É, 50-520. Maravilha, Oité, Sônia, uma honra, uma alegria ter você aqui. Gratidão. Gratidão, gratidão eu que obrigado. Agradeço. Obrigado, a Oité. Oité. Sônia, a Oité. Claro, tudo. E aqui nós falamos com o mandato coletivo Jaraguá e Guarani, com a Sônia Barbosa Guarani. E agora, sendo as 8:03, nós vamos a fechar este especial aos vivos de Chacete, falando das nossas fontes informativas que foram... Rede Brasil Atual, SESC, Flixará, Brasil de Fato, Ministério da Cultura, PIB Social Mental, CIMI, Mídia Ninja, Jornalistas Livres, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Barbacena Online, a CONAS, Instituto Socioambiental e a Cartilha para Educadores do Paraná. Agora vocês ficam para a gente fechar esse programa tão importante com Os Guarani. O tema é Contrapec 215. Você pode olhar aí pela internet. Existe um videoclipe bem legal gravado na Tecuapiaú do Jaraguá, justamente, né? Por Caio Castor e Flávio Galbão, os jovens xondaros da etnia Guarani Mbiá. Pronuncia bem? Bá. Bá. É isso mesmo. Pronunciação bem profunda aí. É isso, pessoal. Obrigado, boa noite, bom fim de semana. A gente espera vocês no próximo fim de semana. Que legal, estamos muito contentes que a conversa, o papo com a Sônia deu certo. Espero que vocês tenham acompanhado. Agradeço imenso a Sônia e todo o pessoal do Jaraguá. Agradeço aos ouvintes amigos, agradeço ao Max, a Ju Notari, sempre minha companheira Laura Corcuera. E obrigado a todo mundo que acompanhou o programa. É isso aí. Sábado que vem estamos aí. Beijo para todos. Bom e fim aí, de semana. Boa noite com Os Guarani. Contra a pé, contra a pé, contra a pé. ali chegou chegando com a flecha engatilhada pra mandar essa mensagem. Não é ideia errada, eu vou falar minha verdade que você não quis ouvir. Agora para e me escuta, chegou os Guarani, a nossa terra não nos suja. O que nos suja é seu papel, suas leis e vaidade, o seu ódio cruel. Crianças quer crescer, os jovens quer viver, e a nossa natureza estão matando, então por quê? Demarque nossas terras e entende a nossa luta. Seu dinheiro vale nada, não me trata como puta. Na cidade escorre o sangue do meu povo assassinado. A Europa ficou rica desse ouro saqueado. Na lembrança vem o pico do meu povo escravizado. Por um velho sardinha que devia estar enlatado. Nessa história mentirosa que não foi nosso passado. Violenta e turbulenta, nós não tinha aliados. Tara coro, tatakuya, ejawina, poradunya, deru coro, petapeto, mocha, kako, enya, wakuringwe, ito, niwaga, towu, a, barete, ome, e, inyawa, hetawa, e, coro, de, kwai, bae, pao, japonya, de, coro, re, apu, wairinya, de, coro, da, jaku, de, nyanya, anya, de, umure, tupa, coro, churu, wato, mokagu. Salve, salve, Xondaro MC, jamais vou esquecer da minha cultura, da minha raiz. Pobre índio, eu sou feliz, sempre que eu quis, o rap me ajudou. Aqui nessa aldeia nós tem nosso valor, não queria citar, mas eu digo pra vocês. Sofrimento a cada 10 metros, no relento, na garoa, índio solamente, não à toa. Barraco de madeira, no meio da cidade, na selva de pedra, onde impera a maldade. Aqui é sem massagem, aqui o papo é reto. Não olha torto, branco, índio, não é correto. A lei eles que faz, olhar pra nós jamais. Nós só queremos paz, um pedacinho de terra. Pra nós tá bom demais, é por isso que o Brasil pra nós nunca existiu. Pedro Álvares Cabral, nada descobriu. Pedro Álvares Cabral, nada descobriu. Coro, tatakuya, ejawinya, poradunya, deru coro, petapeto, mocha, kako, enya, wakuringwe, ito, niwaga, towu, a, barete, ome, e, iawa. Aos vivos, às vivas, às vives. O primeiro programa em portunhol selvagem do planeta Terra. Todos os sábados das 7 às 8 da noite. Rádio TV Mundo Novo.